rádio da comunidade. ZYK 293, 1380 kHz, Rádio Cultura, Santana do Livramento, a emissora da comunidade. Agora são 7 horas e 5 minutos, 7 e 5. Há 75 anos, a verdadeira emissora da comunidade é a Cultura. Novos projetos vêm aí para aproximar mais Cultura, a emissora dos nossos ouvintes. Domingo aqui pela Cultura, a partir das 21 horas, tem o programa Ao Pé do Fogo, com produção e apresentação de José Maia. E neste domingo, direto do galpão tradicionalista Tropeiro Velho, na Marechal Deodoro, próximo à Caixa d'Água do Wilson, com uma grande domingueira no final. Oferecimento Comercial Vaqueiro, com produtos de qualidade pelo preço verdade. Economize tempo e dinheiro comprando no Comercial Vaqueiro, na Manuel Prates Garcia 1842, fone 3243-2750. Não percam, programa Ao Pé do Fogo, domingo aqui pela Cultura, a partir das 21 horas. Que neste Natal deixe a magia tomar conta da sua família e envolver todos com o poder da união e da esperança. Feliz Natal e um próspero ano novo. Mensagem do Comercial São Luís e Varejão Santa Rosa. Comercial São Luís e Varejão Santa Rosa. Há 3 décadas trabalhando e bem atendendo os amigos na nossa querida Santana do Livramento e Rivera. Distribuidor exclusivo dos refrigerantes Kiss e Fest, os mais vendidos na fronteira. Vinhos Mânica direto da Serra Gaúcha, canha boa e caliente, preços imbatíveis na linha de aguardente e toda a linha em bebidas, cerveja, latão, litrão e 600ml, água mineral, sucos e muito mais. Venha conferir nos endereços Comercial São Luís, na Avenida Tamandaré 824, na linha divisória. Varejão Santa Rosa, na Avenida Saldanha da Gama 2341, no Prado. Telefone 3241-1472. Desejo a todos boas festas. A AutoMec, oficina multimarcas com serviços automotivos em geral na rua Coronel Juvencio de Lemos, número 21. Deseja a todos um Feliz Natal e que 2022 seja um ano repleto de novos desafios e muitas vitórias. Boas festas! Mensagem da AutoMec, na rua Coronel Juvencio de Lemos, número 21, telefone 98425-1149. Lotitino, fábrica de pastas e free shop. Temos canelute verde, ravioles, capiletes, torterines, nhoques, talharim, sorrentinos, pizzas comuns e pizzas regenas, tortas, saladas, molhos para pastéis, vinhos e queijos. Lotitino, fábrica de pastas e free shop. Na Agraciada, esquina Avenida Brasil. Telefone 4622-3028. Promoção de ravioles nas terças e sábados. Terça, paga 100 e leva 150 a somente 240 pesos. Sábados, 200 pesos o centro. Consulte pelo setor free shop. Lotitino, fábrica de pastas e free shop. Eu sou do Sul. Sou do Sul. Comidas do Sul. Está aceitando encomendas para Natal e final de ano. Até o dia 15 de dezembro. Língua ao molho rosé. Língua vinagrete. Frango recheado. Lombo caramelizado. Saladas. Leitão. Salpicão. Matambre recheado, arroz à grega. Você faz encomenda através do telefone 3243-7541. Não deixa para a última hora. Natal e final de ano está chegando e a Comidas do Sul está esperando as suas encomendas até o dia 15 de dezembro de 2021. Ligue 3243-7541. Comidas do Sul, no prédio da cooperativa. Esta eu comprovo. Eu sou do Sul. Thank you. Diogo Balanças, sempre com muitas novidades para seus clientes. Confira: bomba d'água com placa solar, marca Nauger, motobomba gasolina, troncos e tesouras, lâmpadas externa com placa solar, aquecedor solar, tanque de 300 litros. Está chegando o verão e Diogo Balanças tem uma linha completa de produtos para manutenção de sua piscina. Balanças para pesar gado, a pronta entrega com excelente preço. Tem mais, uma completa linha de ferragem. Sabe aonde tem tudo isso? No Diogo Balanças, que fica ali, na Avenida Tamandaré 2616, em frente à Igreja do Rosário. Os telefones 3242-3477 e 984-168475. Mais o telefone uruguaio 09462-7800. Cultura AM Livramento. Aqui você ouve música boa e fica por dentro de tudo o que acontece na comunidade santanense. Se você quer ter felicidade, vem também. Vem pra Cultura, que é a rádio da cidade. Se você quer ter felicidade, vem também. Vem pra Cultura, que é a rádio da cidade. Cultura M, a rádio da cidade de Santana do Livramento. 1380 kHz. Agora nas plataformas digitais. Rio Grande, prosa e cordiona. Apresentação: José Maia. Passei por cidades e lindos caminhos, mas foi lá na mata entre os passarinhos que eu vivi o brilho da simplicidade. Os peixes saltando sobre a correnteza, rios e florestas com toda certeza garantem ar puro para a humanidade. Acabamos de apresentar aqui pela Cultura Rio Grande, prosa e cordiona. Amigaço José Maia, ouvi tua linda canção e os teus versos, mano velho, alegrou meu coração. Fiquei tão feliz por ti que me veio. Trilegal te informa. Vem aí a próxima atração. Está entrando no ar. A partir de agora. Alô, meu povo, a noite é nossa! O melhor programa de músicas gaúcha e sertaneja. Alô, meu povo, pode vir, pode chegar. Livramento me espera. Que vão deixar o seu sábado bem mais agitado. Entardecer na Cultura. Aqui, a emoção bate mais forte. Apresentação, Luiz Machado. Entardecer na Cultura. Oferecimento: Galpão Tradicionalista Tropeiro Velho, com bailes e eventos. Na Rua Marechal Deodoro, 1240. Telefones: 3243-1873 e 8448-1873. Comercial Vaqueiro, a mercearia da dona de casa. Tem tudo o que você precisa para o seu dia a dia: pão, R$ 13,95 kg. Carne, frangos, linguiça, gás de cozinha, hortifruti grangeiro. Todos os dias com promoção. Relâmpago. Ah, e ainda tem a promoção da erva mate, cesta básica mais completa e barata da fronteira. Comercial Vaqueiro, na Manuel Prates Garcia, 1842, no bairro Wilson.